veículo da comunicação que atropela o sistema. Rap nacional. Demorei, mas cheguei e vim representar as quebradas, os irmãos de Suzano e região. Meus mano, é firmeza, parada aqui é séria. O Zep aqui não pagam de comédia. O Brasil vai saber, a mídia vai tremer quando conhecer os loucos do poder do Alto Tietê. Tudo sangue B, reação em cadeia. Cês quer pagar pra ver? Acredita na missão, põe o verbo em ação. No calor da discussão, mil grau, revolução 4.0, vai tremer a terra. Prioridade 1.1, as causas da favela que agora tem a voz. E falo por nós, do morro as quebradas, emissários porta-voz. Do beca ao escadão, das ruas à viela, da quadra ao campão, dos botes da favela. Dos mano lá da ilha, na tranca atrás dos muros. Manda letra pros pivete, acredito no futuro. Mas eu não vim da aula, eu não sou professor. Nem da uma de político, uma de pastor. Mas veja bem, geração que vem, pouca referência, que incentivo que tem. Se Anitta lá na tela e Dona Flow é uma dama, na tela é artista, na Sé faz programa. É mó baixaria, é mó patifaria, piada de preto e os próprios preto ria. Olha só que papo, olha nós errado. Vai deixar esses boy tirar nós de otário. Conto até três, pode se jogar, emissários. Vai entrar no ar, haha. Pá, pá, pá. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a justiça seja feita no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Cadeia pública pros corruptos do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a justiça seja feita no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Cadeia pública pros corruptos do Brasil. Firme, forte, estou. Partido do terror, do Alto Tietê. Quadrilha se formou, não vim fazer média pras mina. Tem a minha autoestima, o som é pras quebrada, mas os boy não se liga. Reparte da viela real, o rapper brega, burguês extremo só de ver o que acontece pela tela. Vendo os irmão acionando os canhão, armadilha, baladrão, leva um tiro na ação. Vivendo no limite de tabu e brasilite. Ah, quem não se entrega, ah, quem fica firme, saboreando o fel, o milagre do céu. Cedido pecador na condição cruel. Os homens cresce o olho, o nosso estilo. Som de preto é de pobre, de favela, de bandido. De sangue quente, armado até os dentes, com microfone na mão e o refém presidente. Exijo a Globo aqui, filma nós aqui. Eu quero ver seu atirador de elite vai me explodir. Tirou meu conforto, tirou a liberdade, tirou minha chance de ir pra faculdade. Nego o ensino, nega a informação, né? Nego o alimento que apodrece no porão. Constrói mais cadeias que escola, que o nosso futuro se acabe na cola. Faminto e carente, totalmente doente, morrendo de frio, morrendo na enchente, morrendo de tiro, de overdose, morrendo de AIDS e tuberculose. Queria me ver armado de pistola e morrer no confronto, trocando carroça pra ter argumento e me chamar de bandido. Um a menos na rua que não seja o seu filho, mas conto até três, pode se jogar, emissário. Vai entrar no ar, haha, pra revolucionar. Vai, vai.